vida é flores de plástico, irônico, sarcástico. A forma que você se comporta é meio trágico. Seria cômico se não fosse comigo. Foi no seu olho não, por isso que refrescou. E o olho que tudo vê, escolheu não enxergar. Vai precisar de ver pra crer, então nunca vai acreditar. Quantas fodias serão necessárias? Quais situações que vocês acham precárias? Quando vocês vão liberar minha arma, fura esse cheque na bala. Era um pompom nesses caras, não atravessa a lei da quebrada. Nós busca safado em casa e põe pra dormir com as fadas. Não pega viagem em mim, foda-se, eu tô de shortinho. Me olha de novo pra ver se eu não arranco seu olho e dou pra Jasmin. É fácil de compreender, é só se prestar atenção e lembrar do que aconteceu com o último cara que me pôs a mão. Cansado de compreender, o Jack na mira do cão. O dono da droga levando pra focar o verme beijando o chão. As mina não é desistir, de Glock safado catar. Tomando uísque, fumando charuto, mandaram os traia pra lá. Errado corrompe o certo, resolve problema, resolve. Na pista cataram o verme, e no banco cataram o malote. No porte trajado de grife, de carro portando os Porsche. Na conta milhões sendo crime, a vida de shake é forte. A sorte nasceu na quebrada, quebramos o crime e salvou o irmão. O faixa que era da pista catou a XR e ganhou o mundão. De ponto 50 em blindado, o alvo sangrou o estado. Contando moeda na bica, escondendo a coca no ralo. Aperta a mão das amigas, a suja é freio de barca. Decola a cabeça de peste, derrama o sangue na taça. Tô louca não, né? Devo tá louca com tanta merda na rua. Te incomoda minha roupa. De rebaixado, sai do pé sem marca toca. Não vai pôr a mão em mim só porque cê trampa na boca. Cê é vapor, sempre peita quando esquenta. Com esses trem enferrujado, paga de ponto 40. Cê é aviãozinho e eu sou avião. Manda meus meninos descer com malote pra minha mão. É isso mesmo, tô de Honda. Mac Laura 7 na responsa.